muito bom dia, gol 18977, entre das condições, bom dia. Gol 1897, assina identificação, autorizada a chegada a BOF, desça até no meio de voo 050, Senegal no 096. Afirmativo, desce para o 050 na chegada a BOF, quando no, na transição 1016. Utilizado o curso localizado do 357. Uma 7, chame torre 118 do Palmeiras. Torre 1863, 357. 1804, autorizado a assinar ILS, estabilizado no localizador. Câmara estabilizada no lado, gol 104. Torre Salvador, bom dia, tá 3597, estabilizado, ele é foi baixado e travado. 3597, autorizado pouso, pista 10, 170 graus, 629, checa o trem. Trem de pouso baixado e travado, pouso autorizado no zero, 3597. 7 aos 43, direita Alfa e Juliette, portão 4. Alfa Juliette pro 04, 3507. American 980 set up 1674110. American 980, Skokka Dent, clear to come on arrive at Central Level 050, QNH1016. Okay, down to 050 for the altitude pick and complement. Affirmative, 104. 104, cemetery, 118, Victoria. 104. 1607, autorizado a final LS, é possibilidade no localizador. Chamar localizador ao 607. 1897, visitador de vocês, delegado no 096. 2000, Estados Unidos, 16, gol no 897. Corre Salvador, bom dia, gol 204. 204, cheque o trem 180-89, autorizado o pouso. Autorizado o pouso, informa, bastante checado, 804. Bom dia, bom 705, essa é a notificação, autorizada a chegada da BR, fidelizou com 4 mil pés, QNH 1016. 5, 4 mil, pode considerar as restrições ou a partir de o perfil da ponta? Pode considerar as restrições como 705. 5, pode aprovar a ponta? Pode aprovar a ponta, 1075. Obrigado, pronto, bom, pronto. No 897, retornação para a sinal IOS, curva esquerda para o 190, limite ao localizador. Esquerda 190, limitado pelo localizador, desce 2000, gol no 897. Salvador, tá 3171, informação boa para autorização Guarulhos. Agora em cópia, 3171. Vai tentar eu ver, tá? Afirmo. Uno 607, complete aproximação, chame torre, 118, desse momento. 186 com a torre, gol no 607. América 980 de 3000 feet, que é o último 06. Down to 3000 feet, out of 100, and understand 1006. American 980. Salvador, gol no 607, vai passar o externo, baixado e travado. Gol no 607, autorizado pouso, pista 10, 180 graus, 07 nós, ajuste no 0 no 6. Livre pouso, pista 10, gol 1607. 97, curva esquerda para 160. 160, gol no 897. No 897 para interceptar o curso localizador, curva esquerda para 145, reparo estabilizado. Autorizado a final ILS. 145 de proa, reparo estabilizado, gol no 897. Approach American 980, what approach would we expect to get to Salvador? American 980, ILS X-ray 1-8-1-0. ILS X-ray 1-8-1-0, American 980, thank you. Estabilizado em ILS, baixo travado, aeróbica vista, gol no 897. Gol no 897, reduz a velocidade para aproximação, para aproximação, chame torre, 1-1-8, desce na meia. 8-6, bom dia. Bom dia. American 980 descend 2000 feet, clear to final ILS, report established, all localized. Okay, down to 2000 feet, report established on localized for American 980. American 980 descend 2000 feet. 2000 feet, American 980. 16. Guardando, go no 896. É o 52, direita Alfa Juliette Portão 9. Alfa Juliette Portão 9, 607. Fez um 71, aguarde só mais um instante para o Para cópia, confirme se está pronto o post. Ainda não. Afirmativo, só mais um instante. Está na escuta, posso chamar. No 897, livre pouso, 170 graus, 612 nós. Livre pouso, 897. Gol 607 apenas confirmando o portão número 9. Portão 9. No 897 ao 55, direita Alfa e Juliette, portão 8. Direita Alfa e Juliette, portão 8, bom, 897. Get my 6. 1-1-8-10-1-6-9-10-9-8-0. 1-7, no 5-2 para 2-10, autorizada final LF, partido do lado local de Judão. 2-1, portão estabilizado, 1-7-1. QNH 1-0, QNH 1-0-6, wind 1, 80 degrees at 08 knots, clear to land. Clear to land, runway 10, 190, Angola 59, right, Alpha, Juliet, gate level. Okay, turn right, onto Alpha, Juliet, gate 11, American 980. Autorizado Guarulhos, 360, saída da El Leda, após Leda, Bridge, após Bridge, intercepta Pesulu 16, BHZ, direto Trive, após conforme. Controle 120, decimal 8, aciona 5451. Guarulhos 360, rota do plano de voo, decola 310 da El Leda, Bridge, depois da 70 26208, frequência 5451, é o transponder, tá? 6171. Para puxa, será? Chame na frequência 121 decimal 9. Positivo. Estado no. Nossa, no Gnade visual, 715. Aproximação, chama agora a torre 186, bom pouso, cola 715. Eu também, é bom. Gentileza, chamar na 121 decimal 9. 209. Salvador, bom dia, 3890, Recife 330. Assim, ativa agora só o instante de cota, 3890. Olha. Nós cheque o trem, livre pouso. Passou e travou, 170 com 10, livre pouso custa 10, 175. 3890, cópia. Prossiga. Autorizado 330 Recife, Aperuísque 58, decolagem pista 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. 120 decimal 8, 5467. Autorizado Recife 330, decola pista 10, curva esquerda, Puca, Aru. Aperuísque 5828, o controle 5467 acionando. Correte amplão 3890. Vai. Salvador é o TAN 3171. 3171, muito tempo posição após Boeing 757, taxi retaguarda autorizado, para acionar a contato. É, tá ok, mas a gente tá chamando que é o seguinte, não tem operador de finger aqui. Vou entrar em contato aqui, pessoal, 3171. Só para confirmar, chamado pro América, posição 9, está precisando estacionar na posição 9. Posição 11 pro América. A 11. Então é 3171 para o pushback, acionamento assistente da América passando. Bruno 715 no solo 05, a livrar à direita, chama o solo em 121 no decimal 9, tenha um bom dia.